Tudo nosso. Tudo nosso, né? É isso. Lugar. É só pra quem tem vida, cara, mano. Fábrica de rir. Pra que vida longa? Pra quê? Quer vida boa? Pra quê? Pra que vida cara? Pra quê? Quer vida louca? Ei, mano. Quero uma vida cara, luxo aí. Pra minha coroa. Quem nasceu pra avião? Fala, vai ser o dono da boa. Imagina um pretinho igual eu no piloto da Lambo. Forgado no banco marfim, minha gata sentando em... Uou. Tão falando que os gringos invadiram. No. É jab na cara direto do brasa, parça. Plum. Vai achando que eu sou popstar. Eu tô fudendo com o mainstream. Eles me pediram um feat só. Só fecho com meu time. Eu ontem dormi no Colina, mano. Amanhã vou acordar na Alphaville. Nós é moço pra casar, mas se precisar nós também é o crime, pô. Pra que vida longa? Quer vida boa? Pra que vida calma? Pra que? Quer vida louca? Chama. Vida, cara, luxo pra aí, minha DJ, bora, fala, nunca vai ser o dono da boca. DJ FB chamou na resposta. Cê é louco. Não vim pra jogo, chapa, vim quebrar a bala. Foda-se o game, não faço diz, eu faço grana. Esses manos me odeiam. Por quê? Porque essas minas me amam. Me olhando como se eu fosse Justin Bieber. E eu fudendo elas como o Bengala Kid. E elas gritam DJ Malovic. É DJ Malovic. Eu nem faço feat, mas quando eu faço, porra, eu faço hit. Yeah. Pra que vida louca? Pra quê? Quer vida boa? Pra que vida calma? Quer vida louca? Quero uma vida cara, luxo pra minha coroa. Quem nasceu pra vião? Vai ser o dono da boca. Yeah. Money pros moleque. Mais, money pros moleque. Tá ligado quem corre, consegue. E se nós corre, merece. Eles querem pagar com cheque. E os moleque quer. Os moleque da quebrada todos de Lamborghini. Lamborghini. Olha o pé em cima de um Lamborghini. Lamborghini. O meu bonde pesado bolado de Lamborghini. Lamborghini. Eles batem cabeça e eu ando de Lamborghini. A 100 por hora eu ligo o GPS. Alô DJ FB. E eu tô na estrada. Run. Cê só aprende quando você cresce. Aê, mente milionária e coração reverte. Fábrica de hits. Mente milionária e coração reverte. Quero ver pegar nós, EH. Vai pegar nós. Mente milionária e coração reverte. Acabou não, vem. Pra que vida longa? Quer vida boa? Pra que vida calma? Quer vida louca? Quero uma vida cara, luxo pra minha coroa. Quem nasceu pra avião? Nunca vai ser o dono da boca. Mafia Zuka, fábrica de hits. Nunca serão. Quem vai pegar nós esse ano? Quem vai pegar nós esse ano? Uou. Muito obrigado. Valeu, DJ FB. All Star. Tamo junto, muito obrigado, parceiro. É nóis. Nice.